Fala Viela e Audio Clay. O Vale é zica. Que dói do crânio de maluco, sangue bom, sangue bom, sangue bom. Meu sangue é minha família, suor escorreria. Se não fosse a minha disposição, não viraria. Queria sorrir, mas não posso, ao céu azul chamar-te meu. Sei bem o que vivi na doação do próprio eu. Meu sangue é minha família, suor escorreria. Se não fosse a minha disposição, não viraria. Queria sorrir, mas não posso, ao céu azul chamar-te meu. Sei bem o que vivi na doação do próprio eu. Aprendente é que o céu quer blue, mano, eu só tô de passagem. Força, som na aliança, não é só camaradagem. A doutrina quem carrega, liberta a visão cega de quem deve e de quem paga. Lá na frente a volta pega. Pegou, pagou, só não dirige sem amor. E é um traçado afetado, quem distorce o valor. Me pego parado pensando quantos desses vão subir. Me pego parado comando, entrou e não vai sair, mano. Crime em cima é tenso, ou quem bate o rap é denso. Juntei umas moedas e produzi o que eu penso. You bang, you dang, shit man. E quem é quem? Nem sei, tudo que eu faço me faz bem, mas fala mé. Mochapa, como é que vai a rapa de carona lá pra sul? Na janela dando uns tapas só. Olha esse menino, tira o pino e põe de lado. Nessa guerra é só mais um soldado atordoado. E a ganância é por um cargo, confuso mancha o fardo. Os dois braços fortalecem se não fica embaçado. Moral não tem lição, conclusão só no final. E se não fosse como é, aí não tava legal. Orientação, luz reflete o que brilha. Não é só flow, conduta e meter a picadilha. A viagem diferente que te prega, armadilha envolvida. Até meus dentes, que meu sangue é minha família, mano. Enquanto eu acho que tem vários vivendo por esse corre, a minha mente grita: hey man, trust nobody, não forte. Eu tô vivendo tipo um jogo de xadrez. E o rei que eu carrego é igual uma M16. Tô no plano, muitos se perderam pelos panos. Eu tracei minha rota, tô pra fugir desse mundano saca. No ritmo D2 igual bambata, mulata. Dupla mostrar no céu é Stuart Sinatra. Já aperto o passo e sigo firme na viela. Que o clima é tenso igual uma noite na favela. Desigualdade fudendo a molecada, eu não vivi, parceiro. Mas convivi numas quebradas, pirei numas madrugadas e sem querer pagar de fã. Quem é rua sabe, humildade é temente santa, certo, true. Respeito, eu sou quebra da zona sul. Ouvi mestre sabota, eu vi a força de algum enquanto uns. Que diz, que faz, então põe na conta. Eu quero ver meter sua marra se tiver sem suas onças. Eu quero mais, não é à toa os caras lá ser racionais. Guerreiro verdadeiro da guerra pedindo a paz. A vida tio, né? Caranga e ter dinheiro na carteira. Tem mil negros que hobby te faz de peneiro. Hoje em dia, a cada 10, 8 é na maldade. Pagando de humildade só pra te fuder mais tarde. Cê sabe, drink night, puto e malandragem. Se cê mostrar doidão, isso vira um alarde. Cê sabe, drink night, puto e malandragem. Se cê mostrar doidão, isso vira um alarde. Eu me pergunto o que vim fazer aqui. Até qual ponto tamo junto e eu já vi peça cair. Não, consegui dormir pensando no que eu me apego. Corpo é templo, ensinamentos me apontaram. Amor é o elo, espiral e vibração nessa luta absoluta. Desgraça dando ibope, o ser humano é sem conduta. Seus truta cresce os dois, só dá boi no inconsciente. Ventre cria, ironia, pois família não é parente. Infelizmente, intenções, lições que aprendi. Só parar de arrastar o pé depois que o dedão abrir. No destaque tu viu, casa caiu como um disfarce. Infelizmente brilha o gol e não quem deu o passe. Nas frases construía ideias dessa maldade. Há muito silêncio fora, grande amizade. Luto cinzas de um velório onde a tristeza é maquiada. Diante do repertório eu vi minha raça estragada. Meu sangue é minha família, suor escorreria. Se não fosse a minha disposição, não viraria. Queria sorrir, mas não posso, ao céu azul chamar-te meu. Sei bem o que vivi na doação do próprio eu. Meu sangue é minha família, suor escorreria. Se não fosse a minha disposição, não viraria. Queria sorrir, mas não posso, ao céu azul chamar-te meu. Sei bem o que vivi na doação do próprio eu. Eu só deixei de lado as clubes, chefe. Abaixei meu cap, atenção pra minha dama. Que há tempos me ama e me ama sem cash. Tupi a boca dos black, tem minhas fichas no rap. Eu corri lado a lado com a firma, então confirma minha letra no lap. Degusto aquele concídio no céu, improvisar pila no grips. Minha peita da blaze e apagar a ponta antes de chegar na blitz. Se eu não fosse do batuque, chapa, seria do risco. TV desligada enquanto assinava a capa dos discos. Daqui dá o sim, leva pra tu presente, camarada. Homenagem é ter meu nome numa track que eu nem cantava. Eu bebi lacão na segunda, apliquei o vilão descartando o baralho. Retorna essa porra cobrar que a ligação tá ruim pra caralho. Mas se eu atrasar, pera um pouco. No centro o bagulho tá louco. Sinal fechou, mas 10 encostos, separa meu troco. Guardava no boot uma muco, os homem enquadrou, já viu a avalosso. Falaram, falaram no fim da bodagem, mó sacanagem, levaram o carro. Me acionaram no radinho, falar assim. Moleque é moleque bom. Gostei no sapatinho, vambora meu truto. Engata a quinta, que eu boto o som do quinto. Andar, na fé que eu vou andar. Brotar os cana que tô dando fuga. De uns tempos pra cá tá mais difícil na madruga. Tuta vida não é novela, não ramela. Não vai dar vacilação, não. Já o vilão daqui nunca se ilude o castela. Dá o play no nosso rap, mano, esquema já se deu. Não fico quieto não, tio. A invasão começou. Vim pesado, vim da leste de SJC. Sou do Paina, liga a rima ali do vale. Tio, muito prazer, então firmão. Prossigo meu peão. Mala que eu fico chave, eu fecho o vidro do palão. Mesmo céu, mesmo zap. Sempre ouvindo rap. Depois do Racionais, aumento o som do Tupac. Cê é minha cara, quem ama nunca para. Meu sangue é minha família, meu chapéu. Já vivia, isso é mil e dia. Meu foco é isso aí, satisfação mais uma vez em tá aqui. Sempre que precisar, nós vamos vir, porque meu sangue é minha família, Suárez correria. Se não fosse minha disposição, tio, não viraria. Queria sorrir, mas não posso, seu azul chamar de meu. Sei bem o que vivi na atuação do próprio eu. Meu sangue é minha família, Suárez correria. Se não fosse minha disposição, tio, não viraria. Queria sorrir, mas não posso, só seu azul chamar de meu. Sei bem o que vivi na atuação do próprio eu. Paciência é a chave do problema. Paciência é a chave do problema. Então esquenta aí, ladrão. É nós nativo em qualquer feita.